sim senhor. Foi no Ibondeiro velho que nasceu nosso amor. O sol da praia, o bolo de Jordão, enquanto dorme rinoceronte como um pedaço de pão. Ai la la li lo, ai la la li lo, ai la la li la la li la la li la la li la la li lo, ai la la li lo, ai la la li lo, ai la la li la la li la la li la la li la la li lo. Sognavo verdiano, longe do lar, só no sol de Cabo Verde há espaço para amar. Sou africano, moro em São Bem, quando ela passa me penteio com um bem. Ai la la li lo, ai la la li lo, ai la la li la la li la la li la la li la la li lo. Ai la la li lo, ai la la li lo, ai la la li la la li la la li la la li la la li lo. Morava em Conacri, isso era antigamente, agora moro aqui. Agora vivo em Portugal, é um país bonito, mas atrasado mental. Atrasado mental, na televisão. Atrasado mental, na telenovela. Atrasado mental, no futebol. Atrasado mental, na política. Atrasado mental, no telemóvel. Atrasado mental, no computador. Atrasado mental, na televisão. Atrasado mental. Atrasado mentalmente, mentalmente atrasado. Atrasado mentalmente, mentalmente atrasado. Sou no sol de Cabo Verde, há espaço para amar. Sou no sol de Cabo Verde, há espaço para amar. Sou no sol de Cabo Verde, há espaço para amar. Sou no sol de Cabo Verde, há espaço para amar.